dias de mocidade, lembranças a brotar. Cante ao Criador antes que a dor venha chegar. Quando o sol se escurece e a luz começa a falhar, o tempo é tão breve, não deixe de adorar. Lembra-te do teu Criador, em cada passo, em cada dor. A vida é vaidade, mas há um caminho. Em Deus encontramos o verdadeiro carinho. Os guardas da casa tremem, a força vai se esvair. Cessam os moedores e o canto começa a fugir. As portas se fecham e o medo a nos cercar. Mas em Ti, Senhor, encontramos nosso lar. Lembra-te do Teu Criador, em cada passo, em cada dor. A vida é vaidade, mas há um caminho. Em Deus encontramos o verdadeiro carinho. O pó volta à terra, o Espírito ao Criador. Diante do juízo, só Ele é o Salvador. Teme ao Senhor, guarda seus mandamentos. Nele há vida, nele há contentamento. Lembra-te do teu Criador, em cada passo, em cada dor. A vida é vaidade, mas há um caminho. Em Deus encontramos o verdadeiro. Lembra-te do teu Criador, viva em sua luz. Não há outro amor, nos dias bons e maus, sempre a cantar. Em seu abraço eterno, vamos nos encontrar.